Reporte estabilizado. Houston 013. Rio 5975, a sua identificação desce via Mari para 2000 pés, ajuste no 013. Donô, descendo para 2000 via Mari com 013, Rio 5975. Via Mari. Via Mari. Localizador da 10, Ocean é 6225. 6225, chame a torre 198, decimal 95. 1995, 6225. Torre de Salvador, bom dia. Esse é o Ocean é 6225, estabilizado no ILS da 10. É 6225, bom dia. Tráfego avistado, autorizado pouso, destino 020, 020 graus, 029. Autorizado pouso, nono 0, Oceania 6225. Autorizado, reporte estabilizado. Rodoviária Federal. Federal 9972, chame a torre 19895. 295, obrigado. Depois, Alfa e Juliette para o portão 612, mantendo minha escuta. Alfa Juliette na sua escuta 612, Janeiro 6225. Dois Salvador, Federal 9972, está estabilizado no ILS. Federal 9972, ajuste padrão, continua a aproximação, guarda está livre. Aguarda está livre, Federal 9972. Solo Salvador, Oxené Alfa Vitorás. Federal 9972, autorizado pouso, pista no zero, vento 350 graus com 2 nós. Pouso autorizado, Federal 9972. 5 nós, autorizado LS, ajuste no 0 no 3. Livre e aliás, 1013, táxi 5 nós. Federal 9972, no solo, aos 42, direita, segue via Alfa e Kilo, atenta aos sinalizadores, bate 3. Alfa, Kilo, bate 3, será central 9972. Usando 93 via 10 para 2007. Utilizado na final ILS 759. 759, chame a torre 1895. 1895. 15975, autorizado ILS, ajuste no 0 no 3. Autorizado ILS, tomei 13, 15975. Está travado, pista vista. Voo 1 no 759, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento 020 graus, 101 no norte. Livre pouso, 1759. Bom dia, chama Solo 121-9. No solo 46, direita, solo Salvador, 21-9. No jogo decimal 9. Estabilizou no ILS. 175, chame a torre 1895. Chama 11895, aí o 5975. Torre Salvador, aí o 5975, estabilizado no ILS. Rio 5975, tráfego avistado, autorizado pouso pista no zero, vento 360 graus, 029. Autorizado pouso, Rio 5975. 5975, no solo ao 51, direita solo Salvador, 121 da Cimal 9. Direita, Cimal 219, 5975. Estabilizado, reporte estabilizado. Então, flex 6 a 10, camarada estabilizado, 093. Galo localizador, Foca 10, com 093. 2093, chame a torre 1895. Obrigado. Bom dia, Galo 093. Localizador da 10, Gastão. Gol no 093, bom dia. Já foi avistado. Autorizado pouso pista no 0, vento calmo. Fazendo a zero. Afirma, Gol 093, Solo Salvador, 1219. Bom dia, 31, 5309. 3153, bom dia. Autorizada a linha da colapso no 0, vento 350 graus, 19. A linha da colapso 31. 3, chama o controle? C3, Bruno 53, controle 19.8, decolou ao 02, bom voo. Bom dia, chama o controle. Pode, 19. Dia, tá, 3153. C3153, contato radar sul da Via Dael para 360. Via Dael 360, tá com rola direito com a FN, pode voar, Dael? Presente. Firmado, pode ser lenda, senhor? Autorizado mesmo. Obrigado. Bom dia, 3597, pode esperar o 0 pronto. 3597, bom dia. Autorizado a linha decolar, pista 0, vento calmo. A linha decola 0 para 3597. Decola 35 no 7, decola 09, chama controle Salvador em 119, décima 8. Contato radar subunido 360 via Arbor. Via 3153, chame centro Recife, frequência 1251. 1251, da 3153. O 357 solicita manter a flor devido a formações, ok, senhor? Elefa, 3547? Autorizado, chame centro Recife, 1260. 260, Van Elefa, 3547. Chame o centro Recife, frequência 12685. Alterna 12545. Bom dia. Geral 9970, desce via Mário para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Cruzado. Bom dia, são 32190, ponto de espera pronto. São 3290, autorizado a Lima, deixa no zero. A Lima tem 190, são 3290. São 3290, espera aí, mantenha o ponto de espera deixa no zero, vai gestante para ingresso. Afirmativo, mantendo o ponto de espera, são 3290. A linha mantém no zero. A linha mantém no zero, são 3290. Três na zero, livre decolagem na pista no zero, vem pro calmo. Livre decolagem 10, tá 3290. Salvador 1998. Obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, 3890. 3890, contato radar, suba via Puca para o nível 330. Minha Puca no 330, 3890. Salvador, muito bom dia. Sinal 62, 25, próximo estará da 10 e pronto. Xané 6225, autorizado ali decolar puxando 0, vento calmo. Autorizado ali aí decolar da 106225. Xené 6225, decola 60, chama motor de Salvador 119, decimal 8. 119, decimal 8, Xené 6225, boa. Xené 6225, tá cruzando o ônibus 1510, subindo ao 380. 6225 6225, VNF. Direto, LF, 6225. 970, bom dia, ajuste no 014, continua a aproximação, informo R2 da Avianca, alinhado cabeceiro no 0, preste início a rolagem. Gente, pessoal. Xené 6211, autorizado até pela pista no 0, vento calmo. Decolagem no 0, Xené 6211.